ser mínima. Cortar cabelo, unha, pele, mas sem o cálculo da cutícula. Despir-me de tudo que não dói. Ultrapassar toda a carne e roer osso, canina, roer o rabo. Roer ainda os próprios dentes, agudos.